Transitler Juliet, Transitler Juliet'e dönüyoruz. Ingresso Juliette, posição meia dúzia. Ingresso Juliette, posição meia dúzia, pra 3603. Decimal 1, Alpha Mega 133, decimal 25. 125, where now? Estou usado ali, Matheus, 940. Ali, Matheus. Salvador, Cordial, boa noite, 6720 da web. Está se aproximando, ponte espera 10 pronto. Fecho e mantém o ponte espera, né? Passarinho 2231, solas 37, direita 1219 só. Direita 219, pô. Passarinho 2231, boa noite, Taxia via Alfa Juliette, remota 14, parte principal. Alfa Juliette, remota 14, 2231. Livre decolagem 940, vem um turno 300, meu amigo Anjo. Livre decolagem, gol 940. Alemanha mantém o objeto, Mercedes 2-0. Alemanha mantém, Mercedes 2-0. Zero, decolou uns 4-0, controle 208. Entende? Zero, decolado, se desculpa. Colo 940, boa, contato radar. Estou para o nível 360, autorizado Leda. 360, direto Leda, o 940. 601 para o táxi do POB de 137, autonomia 3, 54, altera Campinas, o 1601. 1601, taxi via Índio Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre, em 118 decimal meia, dúzia, mas ajuste no 0 no meio, um bom voo. Gente, Índio Alfa, ponto de espera Torre 186, com 1016, voo no meio, 01, no céu, boa noite. Essa é 20, eu só mais um pouquinho, já vou autorizar a decolagem, eu acho. Decolagem, essa é 20-21-30, grau é 2-0. Iniciando 6720, estou confirmando que o trecho com a frente da Gulf decolou, qual o destino? É, Guarulhos, mesma rota. Obrigado. Muito boa noite, bom momento. Tá, tá. 1-0, tá pronto. Autorizado ali, mantém o 601. E mantém agora o 601. Zero, decolou os 4-4, controle 208. 208, boa. Sou Salvador, boa noite, objeto 6720, decolou sua escolha. Comente o web 6720, para o radar, suba para o nível 360, autorizado lei da boca. 360, deve ser esquerda, obrigado. A separação tráfego pela frente está no mesmo destino, mesma rota, mesmo nível, ok? Gente, eu vou ver. 1940, chamadora Recife, 1251 e alternado no 3325. Fez o voo Bezerola? Prossiga. Autoriza o voo Bezerola? Só mais 30 segundos, o que é mais? Certo. 251, uma boa noite. Eu não estou de decolar, 1, 2, 0, grau, meu Deus, né? Pois nada, iniciando o voo no 6, 0, 1. Decolos 48, controle 208. Controle 208, voo 601, boa. E boa noite, voo 601, decolado, da Euleda. Boa noite, Gol no 601, contato radar, chegou para o nível 360, autorizado Leda. 7360, sobe o Iravão de Leda, Gol 601. Controle, boa noite, está passando a ótica da Duchado, tem que informação de fora. Tango Oscar, Delta Charlie, boa noite, identifique. Chegada Mari, Buena Pro de ITAP e desça para 2000 pés, o ajuste no 096. Identificou a chegada Mari, desça para 2000 pés, Pro de ITAP, Oscar Delta Charlie, perdeu o controle com o certo, por isso transferiu. Certo. 203, taxi via Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1, 1 decimal 6, dúzia, o ajuste no 0 no 6, apenas confirmando pelo AB 94. Partiu. Indy Alpha, ponto de espera 2 no 6, com o vídeo 3 agora, 273. GPA 720, chama Recife, frequência 1251 e alternado 3325. 251-3325, vai chamar a boa. Salvador, boa noite, segundo 273, na próxima porta espera, pronto. 273 autorizado, alinhar e decolar, vento 120 graus, vai duas vezes. Autorizado, alinhar e decolar, 1273, gol. Delta Charlie, está livre final de LS, informe no localizador. Livre final de LS, formarado, estabilizado no localizador, o Oscar Delta Charlie. Chega com 54, controle 208. Poderia confirmar para 1273? Sua decolagem, 54, chama o controle 120, decima 8. 208, legal. Boa noite, Golando 273, contato radar, subo para o nível 360 na proa de Leda. 360 na proa de Leda, 273. Salvador, boa, passarinho 2231. Passarinho 2231, boa noite, formação em curso uniforme, barreiras nível 340, só um instantinho, copo, por gentileza. Gente, obrigado. Controle Gol 1273, pequeno desvio à direita, formação. Sente Gol 1273. 2231 transcópia. Afirmo, pronto, prossiga. Autorizado barreiras nível 340, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, após voo a posição Cogbu, após Cogbu voo a Zambi e após conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5165 e responde. Ok, autorizado barreiras com foco nível 340, decola pista 10 curva esquerda, Momo, Cogbu, então Zambi, então voa, conforme. Controle após 208 e responde 5165. Correto, remoto 14, chama pronto para o estacionamento, passarela 2231. Chamará o 31, graças. Delta Charlie, completa final, chama a torre 18612, tomo o posto. Completa final, está estabilizado, chama a torre 1186, o Oscar Delta Charlie. Torre, boa noite, Papatango, Oscar Delta Charlie. Oscar Delta Charlie, avistado final, continua a aproximação, vai pousar 10 ou 7? 10, Oscar Delta Charlie. 7, após ter checado final 10. Tá, baixa a travada, final 10, Oscar Delta Charlie. Sente autorizado então, pouso, pista 10, o vento 130 graus, 8 nós. Pouso autorizado, pista 10, Oscar Delta Charlie. Fazer o seguinte, vai fazer decifrador europeu, está autorizado high speed, não precisa cumprir nenhuma restrição da carta, apenas reportar estabilizado, por onde está presente, 1016-6314. Ok, meu amigo, o decifrador europeu mantém velocidade, na prova de estado, tomara estabilizado, 6314, obrigado. Ação uniforme, posição é 1-1. 3197, boa noite, formação uniforme confere, Galeão 380, copia? Copia. Autorizado Galeão, nível 380, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5504 no transponto. 380 autorizado para o Galeão, curva direita para a decolagem da 10, no perfil da saída da El, Leda Bridge, após interceptar ampla do 10. 5504, transponder 1208, controle 3197. Correto, portão 11, chama pronto para o direcionamento, então 3197. Paremos pronto, 97. 1273, anda na escuta do controle? Dono 273, transmissão em saia, chame Recife, 125, décima 1. Leandro, gol 601. Gol no 601, prossiga. Está cruzando 310 para 360, para de brilho. Chame Recife, gol no 601, frequência 1251 e alternado 3325. 251, 3325. Tatiane, boa noite, confirmo, Pat? A aviação geral seria Pat 3, taxi em frente, livrando na Delta, Alfa Kilo, ingressando no Pat 3.